3613. 3613, Recife, 251, 3325, bom voo. Recife, 3325, obrigado. Autorizado o ILS para o 6224. Controle, o Oxoné 6224, livre ILS, reporta estável. Ok, reportará estabilizado o 6224. E Salvador, 3655 para descida. 1019, ajuste. 2019. Já no localizador com campo à vista, o 6224. Torre 1895. 1895. Cinco, vou apelô. Vou apelô, dá presente. Vou de pelô, 5595. Controle 35515, autoriza a liberação de velocidade em pelo. Trip 5515, desça para 2000 pés, ajuste 1019, está livre LS, reporta estabilizado. Reportará, sem restrições de peso, 5515. Salvador, Salvador, 352-16, após decolagem na Pucca. Prossiga. 352-16, após decolagem na Pucca. 352-16, contato radar, sua para 190, sai da Pucca. Para 190, 52-16. Trip 5515, estabilizou? Afirmativo, já avisou com a cabeceira no zero. Torre, 118.95. 95, grato, boa noite. 5216, da presente, voa Aracaju. Direto a Aracaju. Muito obrigado, senhor. Controle Salvador, boa noite, Web 57, não tem informação, Bravo. Web 57, não tem, identifica a chegada Mari, desce até o 050. Identificou Mari, desce 050, 57, não tem. Voa ETAP, dá presente, Web 57, não tem. Direto ETAP, 57, não tem. Boa noite, 3178, nível 160, ciente da informação Bravo. Então, 3178, identifica a chegada a Mari, desce até o 060. Mari 060, 3178. Web 57, 16, desça para 12 mil pés, o ajuste 1019, está livre LS, reporte estabilizado. Está livre o ILS, 1019, o ajuste, informe estabilizado, 5796. Então, 3178, ITAP, desça para 050. ITAP 050, 3178. Para Salvador, boa noite, ITAP 3305. Então, 3305, boa noite, contado radar, 330, saída PUCA. Há pouco subindo 330, tá? 3305. Estabilizou 5716. Web 5716, completa final torre 118.95. 1895, boa noite. Web 5216, chama Recife 12685, alternado no 2545, bom voo. 12685, 2545, obrigado. Olha aí, Salvador, azul 4235, passando 1300 pés, da El. Azul 4235, contato radar 360, saída da El. 2135. 3170, ETAP, nível 50. Desce até 2000, ajuste 1019, está livre LS, reforço estabilizado. 2019, livre LS, 3178. Mike é com a Juliette na proa de Paripe. Reporte das descidas. Inicialmente Paripe. Azul 4235, autorizado Leda, da presente. Presente Leda, obrigado, 4235. AN 3305, chama Recife, 12685, alternado no 2545. Recife 2685, contando 2545, tá? 3305, boa noite.